Capítulo 11, número 2, a voz interior. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Romanos 9, verso 1. A maneira 1 pela qual o Espírito Santo nos guia é por meio do testemunho interior. A número 2 é pela voz interior. O homem exterior tem uma voz, e o homem interior, que é o espírito do homem, também tem. Essa voz do homem interior chamamos de consciência. Ela é mansa e suave. Seu espírito tem uma voz. Ele falará com você. Em setembro de 1966, saímos de Garland, no Texas, um subúrbio de Dallas, onde moramos por 17 anos, e nos mudamos para Tulsa, Oklahoma. Como a mudança aconteceu? Minha esposa e eu estávamos em Tulsa a trabalho. O ministério estava crescendo e eu já havia imaginado em minha cabeça o que fazer com o escritório e a casa no Texas para acomodar o crescimento. Contudo, um amigo que estava em Tulsa disse: "Irmão Raging, você tem de vir para cá. O escritório do irmão T.L. Osborne está à venda. O administrador deles me pediu para vender o escritório. Ele falou o preço que estavam pedindo, que era extremamente baixo. Ainda assim, eu não estava interessado. Finalmente ele disse: "Vamos dar uma olhada?" Eu fui apenas para agradá-lo. No momento em que entrei naquele prédio, uma cigarra começou a cantar dentro de mim. Algumas vezes o testemunho interior é tão real que quase pode soar como uma cigarra. Eu conheci aquele som, assim como sabia meu nome. É isto! Mas eu não quis ouvir. Na verdade, eu queria permanecer em Garland. É por isso que muitas vezes não ouvimos. Nós não queremos ouvir. Dizemos que queremos, mas de fato, não queremos. De volta à casa de nossos amigos, minha esposa me perguntou sobre o prédio. Oh, não! Eu já imaginei como vamos fazer tudo. Vamos permanecer onde estamos. Vamos transformar toda a nossa casa em escritório e permanecer em Garland. Naquela noite, fomos para a cama e eu não pude dormir. Normalmente, não tenho problemas em dormir. A Bíblia diz: "Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme." Salmo 127, verso 2. Eu sou amado dele e você também. Que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Efésios 1, verso 6. Então, eu sempre clamo a promessa do Senhor e digo: "Senhor, eu sou o seu amado." Então, eu aceito o Senhor e o seu trabalho. Eu lhe agradeço pelo sono e eu sempre durmo tranquilamente. Mas dessa vez não pude. A minha consciência estava me incomodando. Minha consciência é a voz do meu espírito. Meu espírito sabia e eu não o estava ouvindo. Deitado em silêncio durante a noite, eu disse: "Senhor, se queres que eu me mude para Tulsa, eu irei. No natural, eu não quero me mudar, mas eu não ficaria no meio do seu caminho." Então, dentro de mim, ouvi uma voz mansa e suave. Não me refiro ao Espírito de Deus falando. Quando o Espírito de Deus fala, percebemos mais autoridade. A voz mansa e suave é o nosso espírito falando, mas ele transmite a mensagem do Espírito Santo que está em nós. Aquela voz mansa e suave, a voz interior, não com tanta autoridade, lá dentro de mim disse: "Eu vou dar aquele prédio a você." Eu ri. Sei que há muita incredulidade nisso, mas eu disse: "Tudo bem. Quando o Senhor fizer, acreditarei." Aquela voz interior, pegando o que o Espírito Santo estava dizendo, me revelou: "Apenas observe." Não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas foi surpreendente como Deus nos deu aquele prédio.